Estamos de volta, ouvinte, para a última edição do programa Os Nomes das Canções. A partir desta segunda, tal como já foi possível ouvir na edição do De Par em Par, Os Nomes das Canções é uma rubrica diária no programa De Par em Par. Nesta feita, o programa em si termina. Na próxima semana vai ter lugar uma estreia, o programa Ponto de Encontro da Rádio Transmundial. Durante a semana iremos dar mais informações sobre o referido programa, embora as mesmas até já estejam acessíveis, seguindo a área de programação presente no menu do Canal 1. Esta edição de intervenção única conta com 4 músicas que fomos tomando conhecimento da sua existência ao longo dos últimos 7 dias, designadamente Pauvre Martin, do cantor e compositor francês Georges Brassens. Esta música é de princípio da década de 1950. Madalena, da sempre mítica e lendária Elis Regina. Nathalie, do italiano Umberto Balsamo. E Manuela, versão em romeno do tema de Julio Iglesias, aqui por conta da voz e interpretação de Dorin Anastácio. O programa Os Nomes das Canções fica por aqui, mas já sabe, o programa que foi produzido por Carlos Bonaparte vai continuar a existir em formato rubrica no programa que ele mesmo apresenta, de segunda a sexta. A rubrica divide-se-á em 5 partes, trazendo uma música por dia. Aos ouvintes, um até sempre. Existem outros programas, como o Spectrum, que vão continuar a existir e nos quais gostaria de contar também com a sua presença. O Spectrum, por exemplo, é já nesta terça, às 6h30, horário habitual, desde o dia 1 de maio de 2013. Boa tarde e até uma próxima oportunidade. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Tra le persiane di questa stanza l'aurora nasce silente e calda. E nell'intesa del tuo possesso vedo i confini tra amore e sesso. Nathalie, io vorrei adorare un'avventura di cui parlare. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. vreme de furtună, parcă tace vântul când te strig, Manuela. Și când norii se adună, mi-e de ajuns cuvântul fermecat, Manuela. Ești izvorul de lumină, dorul meu de soare și de nare, Manuela. Toată lumii grădină am strâns-o într-o floare și am spus, Manuela. Orice dragoste obosește ca un om ce pleacă la drum lung, Manuela. Dar eu simt că niciodată, nici o clipă viața toată, n-am să pot trăi departe, o nici când departe de tine, Manuela. Când noaptea mă-mpresoară, ca pe-un fir de lună eu te chem, Manuela. Umbra ta venind ușoară, lângă mea se adună hoinării, Manuela. Ești iubirea mea de lume, glasul meu de cântec și de dor, Manuela. Și eu simt că niciodată, nici o clipă viața toată, n-am să pot trăi departe, o nici când departe de tine, Manuela. Și eu simt că niciodată, nici o clipă viața toată, n-am să pot trăi departe, o nici când departe de tine, Manuela.